rather need to push back, go on a main battle plane. Gol 607, informo que o Boeing da América já foi autorizado até o portão 11, do lado esquerdo. Após a passagem do América, o parqueamento do mesmo no portão 11, o senhor inicia no portão 10. Pronto, cópia. Pronto, cópia. 1897. Com fins autorizados, nível de voo 360 via peso Luno Meia, subida da Euleida Bridge, curva direita após a decolagem, 5157 é o código, 120.8 é o controle. Autorizado 360 para confirma a peso. Confirme a... Apêndulo 16. Apêndulo 16. Saída da Elveda Bridge. Com curva à direita. 5157. Transponder 1208. Controle 1897. 1897. Cotejamento correto. Chama para pushback e acionamento. Chamada para push e acionamento. 1897. Total 9910. Está na minha escuta? Positivo. Vai no transponder, por favor. É, está de baixo. Gente, obrigada. Decolar pista no zero, vento 120 graus com 10 nós. Iniciando decolagem pista no zero, chané 62 ou 9. Sul 4201 tem condições de decolar tão logo autorizado? Afirmo. Gente, então 4201 na Lima, mantém pista no zero, aguardando para a decolagem, então logo 3-0, senhor. A Lima tem lá 1-0, aguardando para a apresentação, então logo para a decolagem, 4-0. De alfa, ponto de espera semitorre 1895, ajustado no 09. Sente autorizado via alfa, ponto de espera 1895, 1645. Sané 6211, decola perfil da Euleda, 1510 agora. Bom dia, 6211, contato radar estabelecido, sabe o 360, saída da El. 360, saída da El, Sané 6211. Afirmativa, aguarde mais alguns instantes, gera fatal problema no sistema, vou ver o que está aconteceu. Ok, obrigado. Surri, completa final, 1895, bom pouso. Pode dar 5, obrigado, até já. Salvador, passaria do 9809, bom dia. Está estabilizado em LS, embaixo checado. Bom dia, passaria do 9809, tráfego avistado, ajuste no 019 agora, senhor. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso 9809. Escuta, passaria do 9809. Copiado, 1642, mantém o ponto de espera. Do 9809, tem pouso autorizado na pista no zero, senhor. Vento de 120 graus com 109. Livre pouso na 09, passaria do 9809. considerar o 9970, eu estou verificando aqui no sistema, o plano do senhor é para as 10h10 Zulu. Então, vou pedir para o senhor aguardar mais alguns instantes. Dentro de mais 2 minutos já aparece o plano, já pago a conta, ok? Ótimo, obrigado. Solo 135 no 7, no 4, para puxa acionamento. 35 no 7, 04, autorizado acionamento, chama para início táxi. Autorizado, puxa, aciona, chama o táxi, tá? 35 no 7. Positivo, possibilidade de manter o 040 na linha do litoral até próximo a Monte São Paulo? Você quer manter a linha do litoral até Morro? Até próximo, até o sul de Itaparica. Autorizado 4201. Mantei 4 mil até próximo a Itaparica. Após Itaparica, voa Leda. Positivo? Positivo. 4201. Cancelamento da cidade. Por favor. 175 no 02 é o número 2 no setor. Aguarde. Frequência 1251. Secundária 1332. Recife 251, 3325, gol 1804, obrigado, bom dia. Aracaju, nível de voo no 90, via Golf 677. O Caracaju é subida, curva à esquerda após a decolagem, 5166 é o código, 120.8 é o controle. Senhora poderia coordenar, por gentileza, a primeira saída onde, o 130? Afirmo, será coordenado. Vou pedir para o senhor aguardar então mais alguns instantes para a cópia, se vai ser modificado a rota, transponder e o nível. Só mais alguns instantes. Ok, muito obrigado. Cinco, comprovado. Passarido 9809 no solo 40, decore a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121.9. 219, 9809. Solo Salvador, passarido 9809, livrou na 6 coisas. Consegui ver o fechamento da Juliette. Juliette, passarido 9809. Chame antes da Juliette, passarido. O controle 4201. Prossiga 4201. A gente pode descer aqui para 3.000, 2.000 pés? Desce para 2.000, 4201. 2.001. Aracaju, 130, Golf 677, subida Conde, curva à esquerda, 0264 é o código, 120.8 é o controle. Autorizado para Aracaju, 130, Golf 677, decola curva à esquerda, perdi o Conde, transponder 0244, transponder 120.8. Afirmo, 0244 é o código, chamo para pushback acionamento. Camará, aprovado. Para ingresso, meu Júlio. Passarido 9809. Passarido pedir para o seu reportante da Juliette. Agora já ingressou, prossiga no pátio principal, até remota 14. Remota 14, passarido 9809. Salvador, está 35 no 7 para o táxi, 78 a bordo, 4 horas e 10, alterna com isso. Táxi de Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado no 019. Ponto 019, livre táxi de Alfa, chama 1895, ponto pronto, dá 3597. Muito obrigado, bom trabalho. Alô, vou 642, passa 1500 na PUC Aracaju. Vou no 642, contato radar, sabe, 390, saída da PUC. Contato radar, 390 na saída da PUC, vou 642. Na PUC, acionamento, vou no 897. 897, aguarde. Aguardando. Agora no 251, não tá no 3325, Xana 6219, obrigado, bom dia. Salvador, tá 3517, a ponto de espera da 10, pronto. 3517, autorizado alinhar e decolar da pista 10. O vento agora de 120 graus com 099, ajuste no 09. 10 no 9, a linha decola da 10, tá 3517. Inicial táxi? O 607, confirme os dados, por favor, de PLB autonomia alternativa. 101 na bola, 3 horas de baixo. O 607, agora sim, táxi, parte de alfa, ponto de espera, chumitou 1895, ajustado no 009. Afirmativo, foi autorizado o táxi anteriormente com os dados passados, ajustado no 009. E a questão é, inclusive, o táxi do passarinho que veio à nossa frente aí, que temos de táxi aí, de acordo com a sua autorização. Afirmativo, vou verificar aqui na repetição dos áudios, mas a princípio eu tinha autorizado o táxi só do tanto, ok? Mas sem problema, seu ponto de espera chamitou aí 1895. No 897, pode iniciar o push? 897, afirmativa, agora inicia, chame para início táxi. Chamará. 715 da Gol também, posição 2. 715 vai aguardar a passagem do Boeing da companhia retaguarda, para iniciar no 02. Tripulação, preparar para a parte. Gol na 607, ponto de espera no 0, bom dia. 607, ele mantém pista no 0. Golf Kilo Oscar, aguarde. Decolar das 47, chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, bom voo. 208, boa, tá 3517. Controle Salvador, bom dia, tá 3517. Decolado 1800 pés. 3517, contato radar sobre o nível 380, pedaço. Arbor 380, tá 3517. É, 74201 no voando Leida, subindo para o 360. Táxi do Gol 1897 com 119 a bordo, 2 horas e 56. Meia 07, gira meio da situação. A princípio, uma ideia que você sobremodulou o TAN. A princípio, nós ouvimos o TAN pedindo táxi. O táxi foi autorizado no TAN ou não, senhor? E foi isso que causou o problema, mas como o senhor não recebeu o TAN, então possivelmente teria entendido a autorização de táxi para o senhor. Mas o número 07 agora tem nível de decolagem na pista no zero, vento de 120 graus com 0 nós. Ok, meu amigo, sem problema. A gente vai iniciar aqui, tenha todos um bom dia e um bom trabalho. Bom dia, senhor. Paulo. Alto e claro, Golf Kilo Oscar, pronto para cópia. Confirme só o Pátio que se encontra. Ciente Golf Kilo Oscar, autorizado Sierra Novena, Papai Índio, uma centena, vai prosseguir conforme a rota do plano de voo. Subida Momo após Momo, direto, primeira curva à esquerda, cabeceira 1-0. O código transponder é 5163 e o controle no 20.8. Quilo Oscar, cotejamento correto, confirme PLB? Afirmativo, Golf Quilo Oscar, chame a torre, então, para acionamento e táxi, Golf Quilo Oscar. Táxi, Gol 715, 90, 90, 345, era confirme. Táxi autorizado em Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado no 09. Índia Alfa, para o pushback, acionamento, sideral 9970. 1897, vai seguir o Boeing da companhia como número 2, ponto de espera, chame torre 1895. Segue o Boeing como número 2, sideral 9970, pronto, cópia. Afirmativo, para o pushback, para cá. Sente, autorizado Teresina 360, vai prosseguir conforme a rota do plano de voo. Subida Momo, Flock, curva à esquerda, após a decolagem, cabeceira 1-0. O código transponder 5175 e o controle no 20.8. Sétimo 5, autorizado alinhar e decolar da pista no 0. O vento no 20 graus, com no 0 nosso. Decolar 1-0, bom. Isso aí. 9970, cotejamento correto, livre acionar, chama para início táxi. Confirme. TAN 3517, chama Recife 1288, secundário 1260. Recife 1288, secundário 260, 3597, bom dia, senhor. Pronto, no ponto de espera, voo no 897. Recife no 897, após o início da rolagem do bordo da companhia, Lima tem pista no zero, senhor. Lima tem pista no zero, após o contrário. Solo Salvador na escuta do Mike que carregou. Prossiga. Bom dia, senhora. O Mike que carregou solicitando autorização de reboque da posição pátio 3, número 8, para a posição finger de número 5. Sempre aguarde para início do reboque. Ok. No 5, decolado 5-4, chame agora o controle 1-2-0-8, bom voo. 208, bom voo. Voo 7 no 5, bom dia, contato radar SAP 360, saída da árvore. Árvore 360, saída. Autorizado a decolar pistão 0, vento 120 graus com 09 nós. Autorizado a decolar de 90. Já repetiu, vento? Vento 120 graus, 09 nós. Pátio Indy Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado no 019, federal 9970. Autorizado o plano para Recife, nível de voo 390, via Peruísque 58, subida Pucaracaju, curva esquerda após a decolagem, capseira 10, o código transponder 5173 e o controle em 120.8. Saída da El. Da El 360. Pucaracaju, decolando da 10 com curva esquerda, aerovia Upper Whisky 58. 158, transponder 5173 e controle 120-18, asa cargo 6570. Correto, chamo para puxa acionamento, 6570. Chamarei para puxa acionamento, 6570. Solo Salvador, bom dia, Rio 9645. Cidrão 9970, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento de 120 graus, plano 09, ajuste no 09. E o controle em 120.8. Afirmativo para Recife 310, pela uniforme ISC 58, subida Puca Aracaju, com curva esquerda decolando da pista 10. 5402, o transponder 1208, o controle de saída. Correto, e o chão para pushback acionamento. Para o pushback, para o início do táxi, é o 35504. Estamos com o PLB de 38, a autonomia nossa vai ficar em 3 horas e 30. Nossa alternativa é Salvador. Táxi Pátio Índia Alfa, ponto de espera vai chamar Torre 1895, ajustado 1099. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895-19, 35504. Juliette Bravo Delta, 1 minuto cópia. Juliette Bravo Delta, confirme radial ideal de saída. Fala Juliette Bravo Delta, não me escuta? Voo no 7-5, chama Centro Recife 126-0, bom voo. 260-715. Chama agora o controle de Salvador, frequência 120-8, bom voo, senhor. 20-8, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle de Salvador, Sideral 9970. Será 9970, contato radar Sobal 360, saída Momo. Vindo para o 360 na saída Momo, foco. 55 no quadro, autorizado a alinhar e decolar da pistão zero, vento no 20 graus com 1 no 09. Decolagem, pistão fácil. Está dando, me escuta? Decolagem, pistão fácil. Confirme a ideal de saída, por favor. Radial ideal de saída. Sim, Gito. Ah. 327 compreendido. Pronto para cópia? Já tinha novembro Itagu Romeu, 10, nível de voo 105, está no corredor axé inicialmente, curva direita, ponta decolagem, cabeceiro no 7, 5162 é o código, 120, decimal 8 é o controle. Afirmativo, vou verificar se é HG, logo já te chamo para confirmar a cópia. Salvador, bom dia. 3153 com informação Wolf para o Galeão no nível 380. 3153, aguarde um minuto, cópia. Na sua escuta, está 3153. Paulo Salvador, na escuta do Mike X-Ray Golf. Mike X-Ray Golf, autorizado início do reboque, chama para ingresso no pátio principal. Sim, será feito. Grato. 2000, livre das associações de TAP, 10, 19, 2, 3, 4. 20, aproximar 8, bom voo. 208, bom trabalho, senhor.